para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, que ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, quase mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Na verdade, eu prometi ao Freezer que se o nosso universo ganhar, vamos usar as bolas de cristal para o ressuscitar completamente. Mas tu estás doido ou quê? Ressuscitar completamente o Freezer? Mas que estupidez! Vá lá, não se irritem. O torneio do poder está cada vez mais perto. Son Goku recrutou Freezer como o décimo elemento da equipa do Universo 7. Nesse caso, por que não arrasar o Universo 7 primeiro? Entretanto, Sidra, do Universo 9, instigado por Kitella, resolve enviar assassinos atrás de Son Goku e de Freezer. Quem é que vos mandou a fazer isto? Não digam! Oh, não! Mais uma vez peço desculpa. A minha mão voltou a escorregar. Não sei porquê. Freezer não é mesmo de confiança. Será Son Goku capaz de se livrar de todos os assassinos e participar em segurança no torneio do poder? Por favor, não se contenham! A fúria mortal de Freezer! Dizer que o meu ataque surpresa foi sorrateiro. Deves achar que lhes metes medo. Vocês são de outro universo, não são? Quem sabe? Eu não tenho nada a dizer. Nós somos muito mais fortes que vocês. Acabem com a conversa de uma vez. Nós somos assassinos de um universo muito mais forte. Oh! O vosso universo deve ser fantástico! E é mesmo! Esqueça o torneio do poder e vem lutar contra nós! Vão ter de nos enfrentar até o torneio começar! Tchá! Estou a ver que vamos ter de os enfrentar. Freezer! Ah, sim? Freezer, nós temos um torneio à nossa espera. Essa transformação não vai enfraquecer-te depois de tanto tempo preso? Tu achas que a minha forma de Freezer dourada vai esgotar a minha energia tão depressa? Não te preocupes. Eu acabei de passar uma eternidade no inferno. Para sobreviver a toda aquela tortura eterna, eu tive de aprender a concentrar-me para manter a calma. Graças a isso, a minha técnica de controle de energia evoluiu de uma maneira realmente drástica. O Freezer Dourado tem tanta subtileza que é capaz de deixar a superfície da água imóvel. Este é que é o verdadeiro Freezer. O que achas da minha forma melhorada? Hein? Diz-me, o que achas? Para! Mas afinal, qual é o teu problema? Podes parar com isso. Tu já mataste gente suficiente. Eles podem morrer agora às minhas mãos ou o universo deles pode ser erradicado quando perderem o torneio do poder. Vai dar ao mesmo, não vai? Além disso... Tu achas muito forte? Apanhe-lo! Ai, apanhei-me-lo, chavelha! Eu não vou poder fazer nada contra nós se tivermos o rei! Isto é perigoso! Escondam-se dentro do palácio! Freezer! Tens uma mania de interromper? Ainda agora estava a começar a aquecer e tu vens com isso! Para com isso! Vocês não vão seguir as ordens de ninguém. Podem atacar o Son Goku e o Freezer à vossa vontade. Estás a perceber o que eu quero dizer? É claro que percebo. Muito bem. Nesse caso... eu vou dar-te um pouco de energia da destruição. Quem for atingido pela energia da destruição não vai conseguir escapar ileso. Não será capaz de atravessar para o outro lado. A sua existência será destruída. Vê se pelo menos me consegues acertar. A diferença entre o nosso poder é óbvia, mas os teus companheiros não pareciam tão desesperados. Tu tens medo dessa energia, não é? Vá lá! Quando estiveres pronto... Ai, maldição! Esta verdadeira... energia da destruição! Até que foi um bom plano. Pelo menos para ti. Agora tu vais ver o verdadeiro poder do Freezer Dourado. Mas isto é impossível! É a energia da destruição do Sidra! Impressionante! Ah. Eu nem acredito que tu foste capaz de te livrar disso. Isto não passa de um aquecimento. Mesmo sem te conseguires mexer no inferno, conseguiste tornar-te muito mais forte. O que é isso, Freezer? Sei lá, não faço ideia. Eu sinto uma grande energia. Também sinto o mesmo, mas suspeito que uma energia tão pura como esta só pode ter vindo de um deus. Então isso quer dizer? Isso quer dizer que este ataque só pode ter sido planeado por um deus da criação ou deus da destruição de algum universo. Então, na verdade, eles vieram tentar matar-nos aos dois. Não sei que universo pode ser, mas devem estar desesperados para sobreviver. Ouçam bem! O universo 7 não vai fugir, nem se vai esconder. Digam aos vossos deuses que nós vamos acabar com isto no torneio do poder. O que é que foi? A confiança é o teu maior inimigo. Obrigado pela paciência, Zenhou. A arena do torneio do poder está finalmente terminada. E o que é que vocês dois acham? Eu gosto muito. Eu também gosto muito. Muito obrigado. Toma como forma de agradecimento. Mas que honra. Eu mal posso esperar. Eu também mal posso esperar. Freezer! Seu... Não há nada mais que eu queira nesta nova vida a não ser matar-te. No entanto, ficas de costas para mim. Estou a ver que continuas o mesmo ingênuo. É bom que te despaches a livrar-te dessa energia da destruição. Eu consegui livrar-me dela. Será que tu és capaz também? Parece que não vais conseguir nada. Talvez eu seja mesmo muito mais forte. Muito bem. Eu quero falar com os deuses do teu universo. Será que fazes o obséquio de os chamar? Eu quero tudo o que quiser! Pensando bem, o melhor é ficarem aí quietinhos. Há muito tempo que eu não mato tantos ao mesmo tempo. Quero divertir-me mais um bocadinho, pode ser? Porquê é que ele está a demorar tanto tempo? Eu não entendo, mas temos de ir. E eu não sei. Devem ser eles. Prazer em conhecer-vos, deuses do universo 9. Ora, mas como é que ele nos descobriu? Bom, de uma maneira muito simples, tive de arrancar um intercomunicador de um dos vossos lacaios. Ouvi dizer que vocês estão por detrás deste ataque, é verdade? Ora, e que provas é que tu tens? A energia da destruição é prova suficiente. Eu não acredito. Essa energia era para outra missão. Eles utilizaram-na sem autorização. O Zenó não vai acreditar nas palavras de um rufia como tu. Não ganhas nada em acusar-nos. Ah, vocês parece que não querem perceber. Perceber o quê? Eu não vou contar nada ao Zenró, mas quero fazer um acordo. Eu quero que vocês me coloquem na equipa do Universo 9, pode ser? Eu imobilizei o Son Goku dentro da vossa energia de destruição. Sem o Son Goku, a equipa do Universo 7 não vai ganhar o torneio do poder. Este universo vai ser destruído e não me apetecia ser destruído também. Parece que vocês já perceberam que eu sou muito poderoso. Se me escolherem e me ressuscitarem, eu prometo dar o meu melhor e ganhar o torneio do poder. O que me dizem, hein? Ficaríamos todos a ganhar, não? Sim, Freezer, mas tu tens a certeza? E por que não teria? É o teu universo que vai ser destruído, Freezer. E? Mesmo sendo um vilão, tem de existir alguma coisa que queiras proteger. Um ente querido, uma paisagem, uma recordação. Lamento muito, mas não faço a mínima ideia do que tu estás a falar. Mas será possível termos alguém de outro universo na nossa equipa do Torneio do Poder? Pelo que estou a ver, não me parece ser proibido. Então, Ron, não tem problema? Espera lá! Nós podemos ser traiçoeiros no Universo 9, mas aquele tipo é demasiado para nós. Ele é um lunático que não se preocupa com a destruição do próprio universo. Ele é mais deus da destruição do que tu, Sidrak! E é isso que o torna perfeito! Uma vez traidor, para sempre traidor! E tu achas que eu não sei? Eu dou cabo dele se ele nos tentar trair! Tudo bem. Não digas disparadas! Acabou o tempo. Bem melhor assim. Mas o que é que este idiota está a fazer? Ai, mas que alívio. Eu vim ver porque é que vocês estavam a demorar tanto tempo. Agora explica-me. Isto era a energia da destruição, não era? Eu também fui atingido por ela, mas felizmente consegui libertar-o. Não me interessa. Tu não estavas a tentar negociar com outro universo, pois não? Espera. A culpa foi minha por ter baixado a guarda. Talvez o Freezer estivesse a tentar obter informações de outros universos. Ai, esta é um cuscovilheira. Bem, quem sabe? Então, Son Goku, isto não te deixa furioso? Claro que sim. Mas a culpa foi minha por me ter esquecido de que o Freezer é a pior escumalha que existe. Eu não estou satisfeito. Agora sim, eu tenho a certeza. Este torneio que arrisca a destruição dos universos é a minha grande oportunidade para manipular os deuses. Eu serei o último a rir. Tu não vais controlar o Universo 7 por muito mais tempo, Bills. É verdade. Houve uma coisa, Whis. Sim? Será que nos podias dar um minuto? Hã? Então, o combate começa ao meu sinal. Mas acaba mal um de vocês toque no outro. E sem ressentimentos, sim? Vocês concordam? Vá lá, minhas fofinhas, eu quero ver! Vamos lá despachar isto! Freezer, se eu vencer, esquece-me é esse ressentimento e luta pela nossa equipa até ao fim do Torneio do Poder. Estás a ouvir? Então, se eu vencer, tu deixas-me fazer o que eu quiser? Eu mantive a minha concentração no inferno, mas isso não quer dizer que consegui o caminho mais fácil e esvaziei a minha mente de pensamentos maldosos. Eu concentrei toda a minha mente em simulações de combate em que tu acabas sempre morto. Eu já estou a ver os teus golpes, a minha vitória. Visualizar a tua morte deixa-me tão animado. Achas que este combate nos vai fazer confiar nele? Eu acho muito difícil, Bill. Enquanto tu estiveste no inferno, eu tive de lutar contra os guerreiros mais fortes de outros universos. Não és o único que se tornou mais forte. Da próxima vez que tu matares alguém à minha frente, vais pagá-las. Estás a perceber? Não penses que eu vou seguir as tuas ordens. Não penses que isto vai acabar assim. Estou à tua espera. Ele está empatado com o Freezer. Olha, Bills, este Freezer não é nada de se deitar fora, hein? Com a ajuda do malvado Freezer, o Universo 7 consegue finalmente reunir os 10 guerreiros. Os desejos dos 8 universos estão interligados num torneio do poder que vai decidir os seus destinos e que está prestes a começar. Será o Universo 7 de Son Goku capaz de sobreviver ao risco de destruição? Finalmente o torneio do poder vai começar. Hã? Mas que energia incrível! Aquele é o Jiren. Parece que são todos muito fortes. Mas eles vão sentir todo o meu poder. O Universo 7 vai vencer o torneio do poder. No próximo episódio de Dragon Ball Super, chegou o grande momento para o mundo do vazio com o destino do universo em jogo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.